Eu te entregarei a chave do ancião de dias. E então eu guerrearei com aquele que tem guerreado com você, contra você. Saia da caixa do tempo. Saia do tempo. Saia da caixa do tempo. Ah, olha, acabou de dar um temporal enorme aqui. Eu não sei se afetaram as internet. Eu vou desligar e chamar de novo. Now do what is being sung. Step out of the time constraints that the enemies put around you and step into God's time. Just do a prophetic act. Take a step some way. Step in. Step in. I want you to succeed in a new way. Oi. Deixa eu abrir de novo o Grey Zion. Vocês estão me... Ah, por enquanto tá normal? Você foi pressionado, eu digo, entre no tempo dos céus. Entre no tempo dos céus. Onde eu controlo tudo. Você foi puxado, pressionado, mas desprado por todos. Entre no tempo dos céus. Rise say to you, many hearts have been weary, and many, many minds have grown cold in my thinking process. But I say to you today, I am resetting heartbeats, and I'm opening up what's been closed down, and I'm restoring, and I'm causing you to walk in a time that escapes you in one season. And if you will set your pace with me, the next 7 years will produce greatly for you, and my storehouses will be made full. Que eu vou abrir o Glória de Sião agora. Mas eu digo não, e eu digo para, e eu digo saia dessa caixa. Now stick your arms out. Agora estenda os seus braços, decreta que você está sendo expandido do lugar onde você está. Você está saindo da caixa na qual você esteve, e você está entrando para a glória o momento glorioso de Deus. Se mova com os ritmos. Now turn and lay hands on someone. Agora impõe as suas mãos sobre alguém, porque as suas mãos foram ungidas. Você tem uma expansão e decrete. Eles foram colocados num lugar alargado. Wow, wow, wow. Let's thank God for the prophetic. Vamos louvar a Deus pelo profético, pela unção profética que Deus trouxe sobre Judá para nós. Awesome. Maravilhoso. Now let me show you a few things and then we're going to make some decrees. Agora deixa eu te mostrar algumas coisas e depois nós vamos liberar alguns decretos. E vamos continuar no que Deus está nos ensinando. Vamos ver isto rapidamente para que você tenha para as suas anotações. Go ahead, Brian. Vai lá, Brian. This is a time that God is este é um tempo que Deus está nos levando a uma nova dimensão de profecia e de profetizar. Lembre-se, nós estamos num ano de transição, nós precisamos profetizar o nosso caminho, encher essa transição com palavra profética redentiva que fará com que nós criemos uma ponte para o nosso futuro. Agora, alguns de vocês sabem que este ano é o camelo, é sobre o camelo vindo. Então, nós sentimos que seria muito importante. Nós tivemos algumas pessoas no início do ano ofertar para que nós recebêssemos um camelo. Então, Kael, ele tem 2 meses de idade, nós acabamos de adquiri-lo. Kael é da Glory. E nós vamos ter uma fêmea, vamos dizer, para que este ano nós tenhamos nessa arca camelos que irão começar a multiplicar. Diga para alguém, eu creio que ele está falando sobre você. I think he's talking about you. Deus, ele está se comunicando conosco e ele está se movendo conosco numa nova forma. E outra coisa acontece que eu quero que você entenda. Nós tivemos a breakthrough come down. England and we had. Lembre-se, James, Aline. Oi, vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Quando nós estávamos fazendo isso, eles tiraram uma foto e nós vemos a escuridão indo embora. E é importante que nós entendemos que você vive num mundo que os seus olhos podem ver. And sometimes we live so naturally that we miss que nós perdemos a dinâmica espiritual que está ocorrendo ao nosso redor. It was interesting one time we have lots of things here because we do a lot of prophetic displays. Temos muitas demonstrações proféticas. You know, training room that we had over there where we had this in Woodhouse. And there were times when I would walk through the door, I would say, nós tínhamos a sala de treinamento, onde nós tínhamos Issacar, e havia momentos em que eu andava até a porta e eu dizia, há um demônio nesta porta esperando por mim quando eu atravessar essa porta. E você sabe, e eles olhavam para mim, as pessoas olhavam para mim a maior parte do tempo como se eu fosse louca. Louco. Então, I got up one day, eu estava entrando lá para ter algo. Eu disse, não, eu não aguento mais isso. Há um demônio aqui comigo quando eu atravesso essa porta. E eles falaram, a única coisa que tem aqui é este anjo. Daqueles anjos que você compra, sabe? É artesanal. Eu nem sei o que, que era, como que era feito, mas era um anjo lindo ali do lado da porta. Me ouça. Eu disse, este espírito vai embora. Nós quebramos aquele anjo. E dentro do anjo, na base, tinha um lobo. Built into the anjo. Now, hear what I'm saying to you. Que me dá muita credibilidade. Lots of things you need to be seeing right. Para ouço o que eu estou te dizendo. And understanding. Now, here's the six ways. Há muitas coisas que você precisa estar vendo agora e entendendo. E aqui são as seis formas. Aqui são as seis formas que o poder da palavra profética opera na palavra de Deus. Primeiro é o Nabi. Eu te mostrei um retrato disso hoje. É o rio de Deus. Começa sendo ativado, começa a ser ativado e expresso. E começa a ser ativado em você. E de repente você abre os seus lábios e você se expressa. O que Deus está dizendo. Mas não está vindo daqui. Está vindo daqui. A sua mente, o que confunde as pessoas é que o seu cérebro, ele está auxiliando o seu espírito. O seu cérebro tem muita informação catalogada, mas entre o espírito e o cérebro está o coração, é claro. E o seu coração tem as suas emoções. E muitas pessoas profetizam a partir das suas emoções. E é por isso que você tem que passar por muita morte até que as suas emoções estejam totalmente mortas. E então, quando este rio flui, você pode declará-lo. E aqui está outra palavra associada com profetas, é roi, o vigia, o vidente. Isso significa, eu ergui isso, é bem prático, não torne isso difícil. Você vê algo e, de repente, Deus fala com você sobre o que você está vendo. E, Jeremias, o que você vê? Eu vejo um arbusto. Quando você anda pelo jardim, você vê este arbusto. Ele está começando a florescer em fevereiro e até a terceira semana de fevereiro, daí então floresce. E Deus estava interessado em que víssemos isso. José é uma palavra. O Barbie Breathed tem um livro excelente sobre o vidente. Tem revelação excelente naquele livro. José significa que você está tendo uma visão. Você está tendo uma visão e a visão fala. Quantos de vocês já tiveram uma visão? Então você fala a partir da sua visão. Não é o suficiente só ter a visão. Você precisa levá-la à expressão da visão. Então a próxima palavra é nataf. É de onde a palavra pregação vem. Quando a pregação vem sobre alguém, você começa a falar. De repente a sua boca começa a sair. E significa abrir os céus. And all of a sudden you feel the anointing. Chuva virá e você sente a unção. Você diz, eu não sei o que está acontecendo, mas algo está ativando em mim. E é porque aquela pessoa está ministrando e se movendo nas coisas. Isso hoje, quando eu estava usando Mateus 8, centurião, eu disse uma frase e daquela frase eu poderia ter começado a pregar, mas isso nos teria afastado do que o Senhor estava falando. Eu poderia ter seguido aquela rota profetizando, chamar provavelmente é o profeta que o tipo do profeta que nós nos movemos agora, provavelmente, porque no hebraico significa que é aquele que vigia. Está vigiando a palavra de Deus. Com a palavra, agora você está vigiando, você está vendo sinais, você está vendo maravilhas, para que a palavra de Deus possa entrar em manifestação. Então, no grego, você encontra a palavra profetiza, que você está vivendo, você está interpretando, você está dizendo o futuro. Não tenha medo de falar o futuro. Há uma pequena diferença entre nós profetizando e um adivinho falando. Não fique com medo disso. Você só é melhor do que os adivinhos. Você sabe por quê? Porque o adivinho fala sobre o psique. Eles estão usando o poder da alma. Eles estão usando este poder da alma para poder acessar os espíritos familiares. Então, eles estão expressando a palavra para você. Eles podem estar certos, acertarem, porque eles estão conectando com a sua estrutura de alma. Adivinhos estão usando elementos para profetizar juntamente com a alma. Então, você tem a gente que profetiza. Você sabe o que nós fazemos? Vem do Espírito. Isso serve um poder pela nossa alma, que sai pela nossa boca. E é por isso que você precisa permitir que Deus faça uma obra na sua alma, principalmente na área do medo de morrer. Nós temos diariamente, se você fizer isso, você vai poder profetizar com precisão. Eu estou te dizendo, você vai poder ouvir o que Deus está dizendo, você vai poder profetizar, você vai poder operar isso. Ser tão emocional o motivo. É importante porque o que eu vejo com muitas pessoas que se tornam emotivos, eles estão ouvindo. Eu normalmente consigo interpretar as suas emoções. Mas você precisa destacar e separar para que você possa compreender o que está acontecendo com aquela pessoa. E há uma forma, quando você morre para certas coisas, de repente você não é tão emotivo em uma área que o Espírito de Deus pode fluir através de você. E eu vou te dizer, Deus está nos fazer com que entremos nisso. Alguns de nós fazemos outra coisa também. Estamos profetizando constantemente e isso é um perigo para você, porque você entrará na alma. Você está constantemente profetizando para manter o presente e se certificar de que o presente está, que está tudo bem com o presente, ao invés de profetizar a vontade de Deus e permitindo que Ele a mova no futuro. Entenda o que eu estou te dizendo. Se você fizer isso, você irá com Deus. Diga para alguém, vá com Deus. Eu acredito que nesta reunião, esses três dias que nós estamos juntos, eu sei que o Paul Wilbur vai com Deus. Eu sei que o Robert Heisler vai com Deus nos seus ensinos. Ele não deixa tudo aquilo que ele aprendeu nos seminários governar o seu processo de pensamento. Eu não tenho escolha. Eu não tenho uma outra pessoa para ir a não ser Deus. I don't have a choice. I ain't got anybody else to go with. But God. Então, Dutch Sheets é totalmente devoto em se mover com o Senhor. Mas a pessoa que eu gosto de andar com, tanto como qualquer outra pessoa na Terra, é a doutora apóstola Barbara Weintraub, que vai com Deus, se move com Deus. Dê as boas-vindas a ela. Dr. Apostle Barbara Weintraub, who goes with God. Welcome her up here. Obrigado, é ótimo estar aqui. Que tempo maravilhoso. Nós já assimilamos muito em poucas horas, na verdade. Que momento. No início dos anos 90, o Dell e eu nós estávamos tão famintos pelo profético. Nós tínhamos liberado a região onde nós estávamos, então viemos aqui buscando o profético. E você sabe, não importa onde nós procurávamos, quanto a gente tentava, não encontrávamos uma gota do profético em nenhum lugar. Poucas coisas patéticas, mas você não encontrava o profético. Então, em 1993, o Chuck e eu fazíamos parte de uma equipe indo para a Coreia e Deus nos conectou ali e nós sabíamos que Deus havia nos unido para fazer algumas coisas, nós não sabíamos o que era, mas nós sabíamos que era algo de Deus. Então eu compartilhei com o Chuck, porque eu não conseguia encontrar nada profético na região. Eu comecei a fazer algumas coisas, escola de ministério, no hotel perto do aeroporto, e eu levava as pessoas, eu escrevi o curso, as etapas, para tentar equipar algumas pessoas para que nós pudéssemos atravessar. E ele disse, vamos fazer isto, vamos romper esta área. Então, ele e eu fizemos uma parceria. Nós fizemos uma área de Dallas, depois seis meses em Denton, e assim fizemos por anos. John Dixon, sabe algumas das coisas que nós fizemos naquela aqui para abrir essa região, lidamos com Jezabel. O que você pensar? E muitas as pessoas vêm aqui e dizem, ah, eu quero vir aqui porque o profético é tão forte. O que eu estou te dizendo é, não começou assim. E alguns de nós paramos a terra neste lugar por muito tempo. E eu estou fazendo para tirar esperança para a sua região. Alguém precisa arar e trabalhar. Eu digo, é isso que eu faço, eu trabalho. Eu digo para alguém não muito tempo atrás, não é necessário muito para o Dell e eu vivermos um computador e uma cama. Nós trabalhamos e dormimos um pouco, e é mais ou menos só isso. Mas alguns de nós, esses trabalhadores, então eu quero te encorajar na sua região. Você pode ser aquele que Deus pode ungir. O que você receber aqui, leve de volta para a sua região e comece a arar essa terra. E comece a contender por essa região para que seja rompido com o profético. Porque com Deus todas as coisas são possíveis. Então eu quero te encorajar com isso. Eu quero mencionar rapidamente algumas das coisas que nós temos na livraria, no Arbor. É a intercessão profética. Se você não leu este livro, você precisa adquiri-lo. Tem várias línguas, idiomas no mundo todo. Continua sendo o best-seller para a editora. Nos ajuda a entender algumas das coisas sobre a intercessão. Nós só não sabemos. Então, meu livro, Lutando pelas Suas Promessas Proféticas, eu falo para as pessoas que a palavra e a vontade de Deus não são automáticas. Só porque a gente recebeu uma palavra profética não significa que automaticamente vai acontecer. Então, isso vai estar lá atrás para você. Também trouxe alguns panfletos. Em abril, dia 18 de abril até dia 20, nós vamos fazer um congresso no Sheraton, no aeroporto. We're holding a conference é chamado Tempo para Prosperar. E é, o Chuck acredita que vai liberar um livro com esse nome. E o Chuck está com no Tempo para Prosperar. Eu também estou trazendo o Jerry Tuma. Ele é um excelente, ele é um expert financeiro. E ele tem vídeos maravilhosos, nos ajuda em entender a situação financeira que estamos para que possamos atravessar e sair do topo. Então, amaríamos que vocês viessem. Então, nesta tarde, Alguns minutos, espero que sejam alguns minutos, e eu quero falar com você sobre prosperar através da palavra de sabedoria, indo do bom para ótimo. Quantos de vocês gostariam de ir do bom para o ótimo? Eu quero que você saiba que é para onde Deus está nos levando. O Chuck disse que isso não é só está estabelecendo o básico do ministério profético, mas nós cremos que Deus está querendo nos levar a um novo nível. O Robert disse isso, ACDs, DVDs, esse tipo de coisa. Se você precisar de algumas coisas básicas, adquira também. Mas o que estamos tentando fazer neste fim de semana é mudar o profético para um novo nível. Eu li um livro alguns meses atrás, não é um livro novo, já existe já faz alguns anos, mas eu finalmente consegui lê-lo, e é um livro que chama Do Bom para o Ótimo, e alguns de vocês no mundo dos negócios já leram este livro. Jim Collins escreveu isso, e neste livro eu achei que tinha algo que eu criei que era tão poderoso, e eu criei que isso se aplicava a nós para onde nós estamos hoje, e conforme nós nos movemos no profético, é um conceito que você e eu precisamos assimilar. Ele escreve nesse livro sobre algo que é chamado o paradoxo Stockdale. E este nome, Stockdale, é um nome que se refere a essa pessoa. And the name Stockdale really is a name that refers to Admiral Jim Stockdale. O ofício militar no campo de guerra durante a guerra de Vietnã. Alguns de vocês mais jovens pode ser que não se lembre disso, e alguns de nós já nos lembraremos. E ele foi prisioneiro de guerra. Ele foi torturado mais de 20 vezes durante um aprisionamento de 8 anos, mais de 20 vezes. E naquele tempo ele não tinha direitos de prisioneiros, eles não a tratavam os prisioneiros na guerra como alguns são hoje. Não tinha direitos de prisioneiros, não tinha data prevista para ele ser liberado. Na verdade, não havia nenhuma certeza de que ele veria sua família alguma outra vez. E às vezes, quando nós estamos em situações como esta, eu quero que você saiba que Deus pode usar isso. Alguns de vocês podem achar que estão aprisionados em uma situação agora. Nós sempre dizemos para as pessoas que nós precisamos encontrar Deus no meio disso, porque Ele disse que Ele jamais nos abandonará ou deixará. E nós não conseguimos encontrar Deus no meio das nossas situações. É quando nós somos vencidos e ficamos devastados e podemos ser destruídos. Então, estar nessa situação, sendo torturado, sem nenhuma esperança de ver a sua família novamente. Então, ele decidiu que ele faria tudo o que ele poderia para criar algumas condições que ajudariam os prisioneiros para sobreviver enquanto eles guerreavam essas guerras internas contra os capturadores e os campos para usarem os prisioneiros como propaganda. Então, no meio de toda essa tortura, ele decidiu, eu preciso extrair algo bom disso. E eu preciso fazer algo para esses outros prisioneiros que também estão ali, sem esperança. E eles estão atravessando essas batalhas, o medo, o tormento, que você já ouviu falar. E eles estavam usando esses prisioneiros para propaganda, para tentar receber favor e qualquer coisa que eles queriam tentar negociar. Então, no final deste tempo, e depois que ele finalmente saiu da prisão, ele perguntaram para ele como que ele lidou com o fato de que ele estava ali e não sabia o fim da história. Às vezes, nós estamos em situações onde nós não sabemos o fim da história. E eles estavam perguntando para ele como que ele atravessou isso. A resposta dele foi a seguinte: eu nunca tive fé no fim da história. Igreja é onde nós estamos, quando nós estamos falando sobre lutar pela palavra profética, quando nós estamos falando sobre liberando decretos, declarações e todas essas coisas e profetizando, e o Robert explicou tão bem, às vezes quando nós estamos fazendo isso, a situação nem sempre muda imediatamente, mas o que você e eu precisamos fazer, nós nunca podemos perder a fé no fim da história. But you see, what Deus you and I have to do final. Is we can então, never lose faith in the Eu nunca duvidei que não somente eu sairia, mas também so que eu venceria said, no fim e eu transformaria a experiência em um evento que definiria minha vida. Deus quer pegar qualquer situação na qual você se encontra. Jamais perca a fé no fim da história, que não importa quão difícil é, independente de onde você está e o que está acontecendo na sua vida agora, que Deus pode pegar isso, Ele pode transformar e usar, e isso pode acabar sendo um momento que define a sua vida. Então, quando Stockdale, perguntaram para ele sobre as pessoas que não saíram, isso foi bem interessante. E sobre aqueles prisioneiros que nunca saíram do seu cativeiro? E foi interessante. Diz, aqueles que não saíram foram os otimistas. Isso não é interessante? Ele disse, foram os otimistas e o motivo era. Ele disse, essas pessoas criam que eles iam sair até o Thanksgiving, ou até Natal, ou até a Páscoa. Você viu, eles tinham essas datas de quando eles seriam liberados da situação. Você está me ouvindo? Eles determinaram sua própria mente. E quando a liberação deles chegaria? E ele disse que nesses dias passavam e eles ainda estavam na prisão. E repetidamente, a ação de graças, Natal, a Páscoa, eles achavam que eles sairiam e eles não saíram. E eles ainda estavam na prisão. Ele disse, no fim, eles morreram de um coração quebrado. Às vezes chamamos isso de esperança frustrada, porque a promessa, as datas que eles tinham não aconteceu. Então, eles perderam a fé porque foram sendo frustrados no final da história. E quando veio o Natal e eles não foram liberados, a fé deles diminuía. Então, o que aconteceu? O que ele falou para aqueles prisioneiros é: não vou sair até o Natal, lide com isso. Isso não é bom? Diga para o seu vizinho: pode ser que não seja saia até o Natal, mas eu vou lidar com isso. Você não vai sair, só significa que não, pode ser que não seja no tempo em que nós achamos. Então, a lição de Stockdale neste livro. Você nunca deve confundir a fé de que você será no fim com a disciplina de confrontar os fatos mais brutais da sua realidade atual, qualquer que seja. Isso não é diferente. Então, ele estava falando que se você vai ser vitorioso, se você se você vai atravessar os momentos difíceis, muda a fé de que você vencerá no fim com a disciplina de confrontar os fatos mais brutais. Tem coisas que nós vamos precisar lidar enquanto nós estamos a caminho da vitória. Ela nem sempre é justa. Diga para o seu vizinho, a vida nem sempre é justa. Foi escrito muitos anos atrás, eu não li, mas eu ouvi falar. E o título deste livro era A Vida Não É Justa, Mas Deus É Bom. Tantas vezes pela vida, conforme eu passei por alguns momentos difíceis, conforme nós atravessamos a perda da nossa neta 5 anos atrás, eu olhava para os nossos filhos e nora, e eu falava, mas Deus é bom. and just say to them, nós entendemos, mas coisas nós entendemos, Deus é bom, Ele é um Deus bom. Vida nem sempre é justa, não é verdade? Às vezes, quando nós passamos por enfermidade, quando passamos por uma perda de um trabalho, ou perda financeira, quando os relacionamentos são quebrados, acidentes, ferimentos, when we go through broken relationships, when we go through accidents, injuries, what we have to understand as we walk through these difficult things is the thing that separates people is how they deal with these difficult things. See, it's not the circumstances themselves, but it's how do we deal with those difficulties as we walk through them. Uma forma para o seu povo manter ser e manter a fé de que elas vão atravessar até o fim da história e que assim, mantenha a sua fé. Nós vamos precisar segurar, reter a nossa fé conforme nós estamos entrando nas promessas proféticas, mas ao mesmo tempo vamos precisar encarar alguns fatos brutais das suas situações ao invés de viverem negando isso. Durante os anos, tiveram tantas pessoas que simplesmente negavam a realidade de onde elas estavam. Eu amei ontem à noite quando o Paul estava compartilhando um pouco e ele estava passando por alguns dos dias carismáticos. Durante esses tempos, tínhamos acabado de descobrir o poder da palavra de Deus. E nós éramos pessoas só da palavra. Eu dizia para as pessoas, nós colocávamos escrituras no espelho do banheiro, colocavam no carro, na geladeira. Nós nem sabíamos mais como falar normal. Alguém falava, como você está? E você fala, eu sou abençoado entrando e abençoado saindo. Tinha ouvido falar que você estava doente. Pelas pisaduras somos feridos. Nós fomos sarados. Palavra. Mas em negação, não é verdade? Nós nos recusávamos a reconhecer, admitir qualquer coisa negativa nas nossas vidas. E é isso que Stockdale estava dizendo. Ele disse, estes prisioneiros que estavam aprisionados foram aqueles que eram os otimistas que recusaram a lidar com os fatos brutais de que eles estavam na prisão e eles estavam sendo torturados e eles estavam sendo usados como propaganda para o inimigo e para saber como lidar com esses fatos no meio do seu cativeiro. E o que eu estou dizendo para você hoje, você e eu, nós vamos precisar encarar alguns fatos brutais, ao invés de vivermos em negação, mas nós nunca perdemos fé no final da história. Não importa o que vem na nossa direção, nós sabemos que de alguma forma Deus vai nos fazer atravessar. Então, nós vamos precisar fazer isso nessa estação. Porque, veja, Deus tem um poder sobrenatural, e é isso que eu quero que vejamos. O seu poder sobrenatural está disponível para ajudar a pessoa e do que eu estou chamando de ser um bom cristão, que faz coisas cristãs boas, por exemplo. Recusando ser imoral, não traindo, não ficando bêbado e outras disciplinas. Bons cristãos. Cristão normal, mas podemos ir disso para se tornar um ótimo cristão, vivendo a ótima vida prometida e comprada pelo Senhor Jesus Cristo. E eu creio que nós estamos em uma estação em que Deus nos levará até aí. Ele nos tirará the mundane, ordinary, and cause us to be able to step into something far greater because of the supernatural power of the Lord. I'm going to share a testimony with you. It's not my testimony, but someone I know. Something that happened just recently. And I want us to see this afternoon how the word of wisdom, which is a prophetic gift, uma esposa boa, pregado bom, qualquer que seja, entrando na grandeza, nível para o qual Deus quer nos levar. Porque a palavra de sabedoria do Senhor, este é um dom no qual os profetas operam frequentemente. A palavra de sabedoria não é sobre o presente, mas a palavra de sabedoria tem a ver com... Você caminha no seu futuro e entra no destino que Deus tem para você. Então eu quero que saibamos como essa palavra de sabedoria trabalhava com alguém e salvou o trabalho dessa pessoa. Este homem, ele era um bom empregado. Estamos falando de do bom para o ótimo. Ele era um bom empregado. Ele tinha um histórico bom, ele tinha feito um bom trabalho para sua empresa, tudo parecia ótimo. Você sabe o que eu estou falando, você trabalha duro, faz o melhor que você pode, mas a gerência chegou até ele e ele tinha um problema com ele, porque mesmo que ele estava fazendo um bom trabalho, ele não estava gerando projetos dele mesmo, então eles estavam insatisfeitos com ele. Então, alguns de vocês podem ser que estavam em algumas situações em que você achava que estava fazendo a coisa certa, quer seja num relacionamento, num trabalho, num ministério, e de repente você descobre que há alguém ou algumas pessoas que não estão muito felizes com você. Porque algo que você está fazendo, eles sentiram que não era bom o suficiente. Então, este homem, ele era excelente em cumprir o projeto de outras pessoas, trabalhava com eles, concluía o projeto deles, mas ele não conseguia criar os próprios projetos. Então, ele estava trabalhando meio que num plano genérico. Lembra que nós falamos... Nós podemos fazer coisas boas ou nós podemos permitir que Deus, pelo seu poder sobrenatural, faça com que nós entremos num novo lugar e façamos algo excelente, ótimo. Deus quer que nós sejamos sal e luz na terra, que sejamos aqueles que brilham no meio da escuridão. Qualquer coisa que esteja acontecendo, que Deus tenha a mão dele sobre você, de tal forma que você venha em congressos como este, e o propósito disso não é só para que você possa ir para casa e ouvir esses vídeos por uma semana, três semanas, mas o propósito é para que você possa ter um poder e entrar na cultura, aonde quer que Deus está te mandando. O Chuck disse sempre, essa é uma igreja que está levantando. See, Chuck says all the time, this is ascending church. In other words, it's not a seeing church, it's ascending church. And there's a big difference. Ele sabe, o sucesso da igreja, ele diz, não é exceder a quantidade, mas ascender. Para receber neste fim de semana, é para receber poder, para que você então possa ser enviado no lugar que Deus designou para você. Fazer uma diferença ali. Então ali estava este homem, ele é um cristão, mas ele estava trabalhando em algum plano genérico que a empresa tinha, e ele acabou trabalhando numa habilidade bem baixa, que não era entusiasmante, não era satisfatório para ele, porque estava aquém das suas habilidades. E alguns de vocês sabem do que eu estou falando. Não havia desafio ali, ele só sabia o que estava fazendo. E ele estava tentando fazer o que ele achou que alguém queria que ele fizesse. Você está ouvindo o que eu estou te dizendo? Às vezes, nós podemos entrar tanto na tentativa de fazer o que uma outra pessoa quer que façamos, que nós fracassamos em fazer o que Deus pediu para que fizéssemos. E este é um tempo em que nós vamos precisar fazer essa mudança. O Chuck falou hoje sobre o êxodo. Eu perguntei para o Chuck, o que é a questão do êxodo? Eu perguntei, Chuck, what is this Exodus thing? I mean, you know, I just want to know what I'm supposed to get out of. Nós vamos precisar sair. So I can know what I'm supposed to get into. trabalhar, é sempre para agradar alguém. E a maior parte de vocês, se eu fosse perguntar para vocês, vocês diriam, não importa o quanto eu tento, alguns de vocês crescendo, até como crianças, você tentava a sua vida toda agradar os seus pais. Ah, se eu fizer isso, se eu fizer aquilo, eles vão me afirmar, vão dizer que eu estou bem, e isso nunca funcionou. Não funcionou, todos aqueles anos não vai funcionar agora. Deus está procurando todo um povo que enche seu coração, que estão dispostos a fazer o que você ouviu este fim de semana. Abre os nossos ouvidos e ouça o Espírito de Deus. Sabemos que quando nós fazemos o que Ele nos chamou para fazer, nós podemos agradar o Pai. Há um Pai. Você tem questões paternas, porque não importa o quanto você tenta, você nunca pôde agradar o seu pai, você nunca pôde fazer com que ele gostasse do que você fez. Não importa o quanto você tentasse, nunca foi bom o suficiente, mas eu estou aqui para declarar sobre você que essas questões paternas são rompidas sobre a sua vida neste dia. Eu estou aqui para declarar sobre você que há um Pai nos céus e Ele não vê só o que você faz, Ele vê a motivação do seu coração. E Ele está aqui hoje para dizer, bem feito, o meu servo bom e fiel. Deus está procurando por aqueles que estão buscando agradá-lo, não só agradar as pessoas. Tentando fazer o que Ele achou que outros queriam que Ele fizesse. Tentando ser um cristão bom, um empregado bom. Queria ser um bom testemunho, dar um bom testemunho. Então, o que acontece no meio de tudo isso? A empresa falou para eles que ele estava colocando ele num plano de performance. Alguns de vocês sabem o que isso significa. Isso significa que você tem mais ou menos 60 dias para encontrar um outro trabalho. Agora, então, aqui ele estava, um bom empregado, fazendo o que ele achava que ele deveria fazer, ajudando os outros, tentando agradar a todos, fazendo aquilo que ele estava fazendo. Não era o máximo que Deus tinha para ele, não era o melhor que Deus podia fazer através dele. Essa notificação. That God could do through him. So he gets notice that he's going on this performance plan. So what does he do? Smart que tem um dom profético bem forte, uma outra pessoa de negócios. Estou dizendo para você, Deus está te equipando para te enviar. Nós falamos sobre reino. Bom, aqui é onde Deus quer te enviar para estender o reino de Deus. This is where God wants to send you to extend the kingdom of God. I'm telling you, out there in the world needs you. Então, ser um outro homem de negócios que prestou. Então, ele ligou e disse: você pode orar por mim? Eles me colocaram neste plano. Então, ele ligou e disse: sim, eu oro. Então, imediatamente, ele foi para a oração. E assim que ele começou a orar, os seus ouvidos estavam abertos. Nós temos falado sobre a abertura dos ouvidos. Ele ouviu uma palavra, recebeu uma palavra de sabedoria. Que estava fazendo. Então ele ficou para o homem. Ele disse: o que você está tentando fazer, o que é genérico, você está usando as suas áreas fracas. Ele disse: elabore o seu próprio plano e fale com as suas forças. Apresenta o que você vai fazer para a gerência. Mostre que o seu plano é muito mais complexo do que você tem feito, mas dá um valor maior para a empresa. E ele, disse que eles vão poder medir os resultados do que você está fazendo. Ele compartilhou essa palavra de sabedoria e isso foi sobrenatural. Não foi algo que ele tinha pensado. Essa pessoa orando sabia. Às vezes, como nós chamamos um download dos céus, ele recebeu a palavra de sabedoria de Deus para este outro homem, para que ele pudesse ser bem sucedido e ele pudesse sair de glória e honrar o Senhor como resultado to becoming great. Então, ele recebeu essa palavra. And honor to the Lord as então, é isso, é isso. É isso que precisa fazer. E ele percebeu que ele estava se forçando para trabalhar em áreas que ele não gostava. And he realized he was forcing himself to work Eu soubesse todas as semanas e eu odeio o que eu estou fazendo. Eu sei que Deus tem algo mais para mim do que eu estou fazendo. E mesmo assim, muitas vezes, por causa do medo e algumas das coisas, nós fracassamos em pressionar, receber uma palavra de sabedoria de Deus. Como nós mudamos, da onde nós estamos para o novo lugar que Deus tem para nós? Como nós entramos, nos tornamos e liberando a grandeza de Deus através de nós, que vão trazer honra e glória para Ele. Ele estava se forçando para trabalhar em áreas que Ele não gostava. Ele não estava feliz e ninguém mais estava. Diga para o seu vizinho, quando eu não estou feliz, ninguém está feliz. Tell your neighbor, when I'm not happy, nobody's happy. Quando você não está feliz, ninguém ao seu redor está feliz. Você já percebeu isso? See, when you're not happy, então, nobody around you is happy. Have you noticed that? Ele juntou, fez um plano em alguns dias. Ele sabia exatamente, porque essa palavra de sabedoria disse para ele que ele precisava fazer, e ele fez. Enquanto isso, enquanto ele está juntando esta proposta, ele gerou dois novos projetos antes dele ter uma chance de apresentar este plano para a empresa. E desde aquele momento, depois de apresentar isto para a empresa, foi um sucesso tão grande. Eles estavam tão entusiasmados com o que tinha acontecido com este homem, que eles entraram neste projeto multimilionário, nem vou te dizer o que é, procuraram empresa em algumas localizações, dizendo quem podemos entregar isso, quem recebeu a promoção, aquele que recebeu a palavra de sabedoria e agiu sobre ela. Você está ouvindo o que eu estou te dizendo? Deus quer que você seja abençoado e Ele quer que você seja uma bênção na terra nesta hora. Deus tem a mão dEle sobre você. Homem, só um pregado bom. Histórico para tornar um empregado, um excelente empregado que foi escolhido de todos os, entre todos os outros empregados. Eu estou dizendo que nós estamos num tempo em que Deus quer te abençoar, Ele quer te prosperar, mas vai ser necessário, vai requerer o poder sobrenatural de Deus para fazer isso. Vai ser necessário essa palavra sobrenatural de sabedoria de Deus para saber o que fazer nessa estação. Não é um tempo em que nós podemos fazer a mesma coisa de sempre e esperar ter um resultado diferente. Você sabe a definição de insanidade? Quando nós fazemos o que sempre temos feito, esperando resultados diferentes, isso é chamado de insanidade. Diga para o seu vizinho, não seja insano. Então, eu quero que vejamos nesta tarde que Deus vai usar o seu dom profético, a palavra de sabedoria, para te levar de um lugar bom na vida para um lugar proeminente, para um ótimo homem e mulher de Deus. É tempo de mudar nessa nova estação. E Deus tem uma forma de te levar da onde você está para onde Ele quer que você esteja. Então, nós olhamos para essa palavra de sabedoria e nós o definimos. Eu quero que vejamos que é similar a uma palavra de conhecimento, não é a mesma coisa, mas é similar. Profetas operam frequentemente e precisamente em três mãos de revelação. accurately in three revelation gifts: word of wisdom, word of knowledge, discerning of spirits. Those are three gifts that they operate in all the time. So this is a strong prophetic gift, this word of wisdom. Recebe a palavra de sabedoria pelo Espírito e outra palavra de conhecimento de acordo com o mesmo Espírito. Então eu quero que nós vejamos a palavra de sabedoria e de conhecimento são similares. Mas nós também, eu também quero que vejamos que a palavra de sabedoria é mais prática. Is more practical Você viu than isso? Revelatory é, or predictive. A história que eu acabei de te contar. Muito frequentemente, esta palavra de sabedoria, ela está atrelada a circunstâncias específicas que a pessoa que recebe está passando. Essa palavra de sabedoria se encaixa exatamente nas circunstâncias que aquela pessoa está precisando lidar, com a qual está precisando lidar. As circunstâncias podem incluir alguns fatos brutais. Lembre que eu disse antes, nós vamos precisar lidar com alguns fatos brutais se nós vamos atravessar essa estação. Então, um destes fatos pode ser como possibilidade de perder um trabalho, pode ser doença, dificuldade financeira, fatos brutais com os quais vamos precisar lidar. O empregado estava encarando sendo, de ser colocado num plano de performance. Este é o fato. Olha, você está atirado de porta. Ele não encarou a probabilidade de perder o seu trabalho. Mesmo que ele já tinha sempre sido um bom empregado. E tantas pessoas hoje estão enfrentando situações similares. Eles sentem que eles fizeram as coisas certas, eles foram fiéis, leais. Então, eu quero que vejamos o que essa palavra de sabedoria faz quando vem sobre nós nessas circunstâncias na qual nós estamos. Inclui respostas para ações sábias e prudentes da parte do ouvinte. Em palavras, a pessoa recebendo essa palavra precisa fazer algo. Diga isso para fazer algo. Nós não podemos só colocar na prateleira e dizer, ah, se Deus quer que aconteça, vai acontecer. Quando nós recebemos essa palavra de sabedoria, isso significa que quando nós estamos pegando essa palavra, então nós somos responsáveis de fazer o que Deus disse que deveríamos fazer se nós queremos os resultados que Ele disse que poderíamos ter. Então, a palavra de sabedoria para este empregado era, focalize nas suas forças algo no corpo de Cristo. Tantas vezes nós não queremos olhar as nossas forças. Nós gastamos mais tempo nas nossas áreas fracas e dizendo para as pessoas por que não podemos fazer algo, porque realmente não somos bons nisso ou naquilo. E outra pessoa é tão melhor nisso e tão mais forte do que nós. É como se tivesse uma falsa humildade que vem sobre nós, onde nós não reconhecemos a força que Deus colocou em nós. E eu quero dizer para você que a única forma que nós vamos conseguir pressionar e nos tornarmos quem Deus quer que sejamos é que nós vamos precisar poder identificar as forças que Deus colocou em nós ao invés de cobri-lo e usar a reconhecer isso. Rather than covering it up a palavra de sabedoria era de que este homem precisava olhar para as suas forças se ele seria bem sucedido. A sua tarefa seria muito mais complexa do que tinha sido no passado. E ele deveria apresentar o seu plano para a gerência e mostrar formas para mostrar o seu progresso. Era tudo muito prático, e eu quero te dizer o seguinte: alguns de vocês operam nesta palavra de sabedoria, mas o que acontece com você é que, de alguma forma, você sente que porque você não fala como quis, não poderia ser sobrenatural. O Keith levanta aqui e ele, esse homem extravagante, você só assim diz, mas eu quero te encorajar hoje. Essa palavra, Deus quer fluir através de você. que não somente será uma palavra de sabedoria para você, mas para aqueles que estão ao seu redor, para ajudá-los a saber como se mover no que Deus tem para eles, para que eles possam ser bem-sucedidos em tudo que eles fizerem. Essas eram coisas bem práticas. Essa palavra de sabedoria é um dom sobrenatural. E é importante para nós entendermos isso. É sobrenatural. Não era um pensamento natural. Na verdade, é um natural. Dá essa condição instantânea através do poder do Espírito Santo. Alguns de vocês, Deus derrama algo no seu espírito para você ou por outra pessoa. E você fala, nossa, nunca tinha visto isso antes. Isso é sobrenatural. Isso é Deus liberando poder sobrenatural em você. O propósito de Deus na Terra é a habilidade de fazer algo. É a habilidade de fazer para cumprir um propósito de Deus. Então nós vemos que Deus vai sobrenaturalmente te dar uma habilidade para dizer ou falar algo. Ele vai colocar isso no seu espírito, pelo poder do Espírito dele. E eu quero que vejamos algo rapidamente aqui. Se nós olharmos para o Velho Testamento, nós vemos um homem com o nome de José. José foi usado por Deus para cumprir um plano muito específico de Deus na Terra. E eu quero te dizer nesta tarde, Deus tem um plano muito específico para que você cumpra. Ele não te colocou nesta Terra só para respirar e tentar sair daqui. Ele tinha um motivo para te levar, para te trazer na Terra. E às vezes a pessoa diz, ah, mas Deus, eu não sei qual é este propósito. Então eu te encorajo, se alinha apropriadamente, se alinha com alguém que não parará até que tudo que Deus colocou em você seja extraído. Eles te amam demais para deixar você ficar confortável. Eu digo para as pessoas o tempo todo, nós precisar aprendendo a ser confortável e desconfortável. Eu tenho algo tão grande para você na Terra. E Ele quer te dar poder pelo poder do Espírito dEle para que você possa cumprir este propósito específico na Terra. Provavelmente eu compartilhei essa história um tempo no passado. Mas lembre-se, quando nós entramos no batismo do Espírito Santo, tantos anos atrás, havia uma mulher que estava no ministério naquele tempo. There was a woman who was in ministry at that time. Yeah, ela, mas eu sabia suas histórias. E ela dizia para o povo, eu estou fazendo, porque não havia homem que estava disposto a fazer. Nunca achei que aquilo estava certo. Então, tantas vezes, quando eu compartilhei essa história, eu digo para as pessoas, eu quero que você saiba que eu não vou tomar o lugar de nenhum homem. Eu estou fazendo o que eu estou fazendo porque Deus me chamou para fazer. Verdade, eu nem me voluntariei para as pessoas. In fact, I didn't even volunteer. I tell people I had black heel marks all along the way. Espírito Santo. You see, I came into this walk with the Lord. E falar, e eu falava, bom, não, eu só estou tentando aprender, fazer, dar avisos. Mas eu posso te dar o nome de muitas pessoas boas para ministrar. E eu não ia. E isso aconteceu por anos. Dia eu disse, o Senhor e eu tivemos uma luta. É a única forma como eu consigo mostrar nos lugares, no chão. E eu e o Senhor guiamos, lutamos por 3 dias. E nada em mim queria dizer sim para o Senhor. Então, finalmente, um dia, depois de 3 dias de luta, de guerra, eu disse, finalmente, sim, Senhor, eu farei isso. E eu pensei que ao dizer isso, o que eu estava dizendo para Ele era, você provavelmente quer que eu fale uma ou duas reuniões de mulheres? Eu posso ir enquanto os meus filhos estão na escola e quando eles chegarem em casa, eu vou estar em casa. E se eu for fiel em fazer algumas reuniões assim, você jamais me pedirá para fazer outra coisa. Eu digo para as pessoas, toma cuidado quando você diz sim para o Senhor. Você não sabe o que Ele está pedindo para você fazer. Mas no meio de tudo isso, Deus começou a fazer algumas coisas. E eu comecei a entender o chamado de Deus. E eu comecei a entender como Deus nos coloca na terra para os seus propósitos. Que não tem a ver comigo, mas tem a ver com o reino de Deus. E sobre o propósito de Deus. E nós precisamos finalmente entender isso. E nós podemos dizer que honra que é. Que Deus permitiria que nós fôssemos parte do que Ele está fazendo na terra. Nós vamos ficar sentados em casa, nas nossas cadeiras confortáveis, e sonhar de sairmos daqui. We're going to be about the kingdom of God. We're going to be about extending God's kingdom. And that He put us here. And He put supernatural ability on the inside of us. And gave us spiritual ears. Que nós não temos a menor ideia do que fazer. Nós já fizemos tudo. Just like this man on his job. And we have no clue what to do. We've done everything we know to do in the natural. E há uma voz que nos dá a para saber o que fazer. Para que possamos entrar no nosso futuro e entrar no destino. Deus pode nos preparar para o futuro e que nós poderíamos ter na terra. Ouvindo o que eu estou te dizendo hoje. Deus precisa ter um povo na terra que não ficará satisfeito somente com ser um cristão bom, fazendo coisas boas cristãs, cantando músicas boas cristãs. Não fazemos isso por aqui. Ele precisa ter um povo que entende que Deus colocou um depósito de grandeza no seu interior. E que Ele está vindo para extrair essa grandeza e para fazer com que você vá adiante e que você seja representante dEle na terra e fazer com que os lugares escuros sejam cheios de luz e glória de Deus. Não importa o que a economia diz, não importa o que o governo diz, o que importa é o que Deus dos céus está dizendo nessa hora. Então, aqui estava José, aqui estava um homem que Deus colocou na terra, você, para cumprir um propósito específico, José, de sonhar os sonhos de Deus. Não somente os seus próprios sonhos, mas sonhos que Deus queria liberar, não se referia ao futuro dele. Diga para o seu vizinho, eu vou sonhar os sonhos de Deus. Ai, de sonhar tormento, fracasso, nessa estação, Deus está abrindo os nossos ouvidos para ouvir e para entender o que Deus está dizendo. E quando nós dormimos à noite, podemos sonhar os sonhos de Deus. Gênesis 37, do 5 ao 7. Genesis 37, verses 5 through 7, says, Then Joseph had a dream, and when he told it to his brothers, they hated him even more. And he said to them, Please listen to this dream which I have had. For behold, we were binding sheaves in the field, and lo, my sheaf rose up and also stood erect, and behold, José, your sheaves ele teve uma gathered revelação around and bowed down to my sheaf. De Deus para so ele we see Joseph era se levantar had a revelation that God's purpose for him was to stand upright. Então ele não podia só olhar para as áreas fracas da vida dele. Ele não podia se concentrar no fato de que ele não era um irmão mais velho. E naquela cultura, os irmãos mais velhos recebiam tudo. Ele precisava se concentrar no fato de que Deus estava dizendo, José, eu estou te dando uma palavra de sabedoria. Dias a frente, quando as circunstâncias tentar te manter, tentar te impedir de ter os meus propósitos na sua vida. Eu quero que você se posicione adequadamente. Deus está procurando por um povo que se posiciona adequadamente, que não se prostra para aquilo que está vindo contra eles. Então ele pôde se posicionar corretamente e ser quem Deus pediu que ele fosse. Romanos 8, 21. Então ele pôde se posicionar corretamente e ser quem Deus pediu que ele fosse. Romans 8, 21 tells us, é o nosso tempo de nos levantar, de nos posicionar corretamente. See, nessa estação. Deus quer que precise que seus José se levantem e posicionem corretamente diante do Senhor para que ele possa cumprir o que quer cumprir na terra. Você está entendendo a mensagem hoje? Não tem a ver com você e eu. Tem a ver com o reino de Deus. Diga para seu vizinho, não tem a ver comigo. Diga para o seu vizinho, não tem a ver com você, tem a ver com o reino. Deus está procurando por um povo que ele pode usar nesta hora, que ele pode falar uma palavra dos céus, uma palavra de sabedoria, para que as suas vidas sejam tão impactadas, que eles possam ser instrumentais em causar, fazer com que o reino de Deus avance. Os Josés desta hora precisam estar dispostos a sonhar os sonhos de Deus e receber esta palavra de sabedoria. Então nós vemos que quando José teve este sonho, o que aconteceu com ele foi que um processo começou a formar na vida de José. Quando você recebeu uma palavra profética, quando você sonhou um sonho de Deus, você começa um processo. Às vezes nós pensamos que quando nós temos uma palavra profética, ou quando nós tivemos um sonho profético, que de repente, à noite de dias, eles vão mudar, que de repente nós vamos estar entrando na plena manifestação do que aquela palavra, aquele sonho se referia. Mas eu quero que vejamos o que acontece, que aquilo só abre a porta. Estou sobre algumas chaves para abrir algumas portas. Na última fim de semana, eu estava na região de Houston e na reunião eu comecei a profetizar sobre chaves. E eles correram e trouxeram algumas chaves enormes que eu não tinha visto. Eles estão querendo colocar algumas chaves em suas mãos. Eu creio que ele vai te dar chaves. E uma das coisas que o Keith me disse depois que ele liberou aquela palavra hoje, ele disse: Bárbara, esta palavra, essa chave não era para abrir só uma porta, é como se fosse uma chave para abrir muitas portas. Isso é como se fosse uma chave mestre que pode abrir mais do que uma porta. Então, o que Deus está querendo te dar é te dar uma chave, que é a palavra de sabedoria, que vai abrir portas para você, para que você possa se mover, avançar no propósito de Deus para a sua vida, e que você possa parar o inimigo. Você também pode trancar o inimigo do lado de fora, assim como esse homem que eu falei. Pode ser que eles acharam que eles iam se livrar dele, mas Deus era maior. Deus tinha uma palavra de sabedoria para que não somente aquele homem fosse abençoado, mas a empresa para a qual ele trabalhava seria abençoada. E todos saberiam que havia um cristão naquela empresa e tinha sabedoria que estava além de todos os experts. E Deus quer fazer isso para o seu povo nesta hora. Então, este processo só começa quando nós temos este sonho, essa palavra. O sonho dele, então, queria ajudá-lo a lidar com os fatos brutais que ele estava enfrentando nos dias à frente, que ele enfrentaria. Porque José ia se ver no poço. Alguns de vocês dizem assim: já estive na cova, já esteve sim, ok. Alguns de vocês já estiveram na cova. Algumas vezes ele se viu na prisão, acusado falsamente, tentando uma vida justa e fazer as coisas certas, e ele foi acusado falsamente. Alguns de vocês sabem o que eu estou falando. Fatos brutais que ele ia precisar, com qual ele precisaria lidar. Ele não podia só dizer: ah, Deus deve ter esquecido do meu sonho. Ele poderia só ter dito: bom, nunca vai acontecer. Pode ser que tivesse acontecido se todas essas circunstâncias não acontecessem. E lembre-se do paradoxo de Stockdale. Você jamais perde fé no fim da história. Nunca perde fé. lose faith in the end of the story. Você lida com esses passos durante o caminho. E o fato é que Deus tem um chamado de Deus na sua vida. O fato é que Deus, Ele mesmo tem um sonho, uma visão, um propósito, um plano para a sua vida. E não importa quantos demônios no inferno tentam te impedir durante o caminho, não importa. Aqueles que virão contra você, você fez a coisa certa. Você adorou, deu os dízimos, leu a sua Bíblia. Você amou Deus e você fez todas as coisas certas. Você tentou ser um empregado bom quando todos estavam operando em imoralidade e corrupção. Mas você manteve Deus. Tipo tentou me destruir, Deus, te servindo todos os dias, você pagou o preço para viver uma vida justa e parecia que tudo ao seu redor estava tentando se, cair, se desfazer. E eu digo para você, não perca a fé no fim da história. Estou te dizendo, você precisa se levantar agora. Você precisa profetizar sobre três pessoas e dizer, você prevalecerá. Você prevalecerá. O inimigo não tem a palavra final. O inimigo não te deu aquele sonho e aquela visão. O inimigo não te deu essa profecia. Deus te deu. E é precisar usar aquele sonho para que ele pudesse manter a fé. Salmo 105. Um escravo. Joseph, who was sold as a slave. They afflicted his feet with fetters. He himself was laid in irons until the time that his word came to pass. Alguns de vocês estão no momento de provas. Vocês palavra profética, uma promessa profética. You've had a prophetic word. You've had a prophetic promise. And the enemy has come to put your feet in irons to try to keep you from moving forward. He has come to try to save to you. Nós vamos permitir com que a nossa fé no fim da história prevaleça. Nós estamos atravessando essa estação difícil. É o tempo. Alguns de vocês, alguém na sua família, some of you people, someone in your family had a nervous breakdown. That's what they call it. Stress, alguma coisa assim. E você está mais ou menos nessa idade e o inimigo está tentando te dizer, aconteceu com a sua mãe, vai acontecer com você. E eu estou declarando sobre você hoje, Jesus nunca teve um estresse. Jesus never had a nervous breakdown. Ele não tinha. He's on the inside of you, and since he doesn't have nervous breakdowns, neither are you. Nós estamos em uma nova estação, igreja. Nós estamos em um tempo em que Deus vai nos dar uma palavra de sabedoria. Vai nos dar a sabedoria das alturas. Leia Salmos repetidamente. Sabedoria. É um tesouro. Nós vamos precisar ter para esta hora. Você e eu, nessa estação, nós vamos operar assim como estes prisioneiros nesta prisão. Aqueles que atravessaram o que eles fizeram. Eles estavam dispostos a lidar com alguns fatos brutais. Mas eles nunca perderam a fé de que eles venceriam no fim. Diga para o seu vizinho, eu nunca vou perder a fé. Tell your neighbor, I'm never losing faith. Quero que você ergue as suas mãos, Pai, agora. We are going to prevail. I want you to lift up your hands this afternoon. Father, right now, in the precious and powerful name of the Lord Jesus Christ. Lord, I break off of every person here all hope deferred. Aconteceu e agora é difícil ter fé para o seu futuro. Eu digo, eu quebro o poder disso sobre você agora no nome de Jesus. E eu declaro sobre você nesta tarde. Seus ouvidos são abertos. That your ears are open. E o Senhor, Ele mesmo, falará. And that the Lord Himself is going to speak a supernatural word into your life. And I say you will go from the place of just being Porque veja, Deus não cria porcaria. Tudo que Ele cria é valioso. É valioso no reino de Deus. Então agora, Senhor, nós dizemos, destrave. Travado nestes dias. Nos destrave para ouvir a palavra do Senhor. Nos destrave para ouvir a revelação. Para as estratégias. Nos destrave, Senhor. Unlock us to strategy. Unlock us, God, so that we go from where we are to where you intend for us to be in the days ahead. And God, we say, your kingdom na nossa saúde, vem o seu reino nas nossas finanças, vem o seu reino nas nossas famílias, vem o seu reino na terra, assim como é nos céus, em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar ao Senhor. Even as it is in heaven, in Jesus' name. Amen. Let's thank the Lord. Agora vamos fazer algo. Eu quero que oremos. Eu quero que a gente peça para o Senhor ativar a palavra de sabedoria em nós. Essa é uma manifestação do Espírito Santo. Agora, Espírito Santo está habitando em você. E vamos pedir para Ele primeiramente para nos encher novamente, para te encher novamente com um novo fluir do Espírito Santo. Permita que a terceira pessoa te encha. Permita uma ativação em você. Permita que Cristo se levante em você, surja. E uma das manifestações do Espírito Santo é a palavra de sabedoria. Eu quero que você imponha as suas mãos sobre alguém do seu lado e decrete que a palavra de sabedoria será ativada. E agora uma das coisas que eu quero dizer é que esta palavra de sabedoria pode ser liberada através de uma unção naba. Se você lembra no início dessa sessão, esta é uma palavra hebraica para profeta. E nos dá essa imagem dessa fonte. Diga para o seu vizinho, isso está sendo ativado em mim. Então é liberado como este rio de Deus neste fluir. Então eu quero que vejamos. E o Chuck mencionou isso, na verdade eu achei que ele ia pregar a minha mensagem. Que essa palavra profética vem do Espírito e não do cérebro. Sabe, na nossa cultura ocidental, nós entramos tanto nessa questão cerebral que nós não permitimos que o nosso espírito se levante como precisa. Então, essa palavra profética não vem do seu cérebro, diga para o seu vizinho, não virá do seu cérebro. Sabe, do seu espírito, nós profetizamos pela fé. Pela fé, nós abrimos os nossos lábios. Eu estou sempre falando para as pessoas, vamos abrir os nossos lábios e ver o que sai. Nós abrimos os nossos lábios e declaramos. Essa palavra de sabedoria, os dons do Espírito Santo, a palavra profética, pode ser ativada como um dom. Agora, o ministério profético like a fountain. Sido destinado já faz um tanto. Tomava ser que você não podia dar uma palavra profética se você não tivesse acampado em algum lugar por 3 dias jejuando, orando. Alguns de vocês sabem do que eu estou falando. Você precisava passar por tudo isso, pessoas profetizando sobre você. Eles precisavam fazer a mesma coisa, era muito intenso. E somente 2 ou 3 pessoas recebiam uma palavra profética. E você tinha que esperar um ano que vem ou 10 anos quando o seu tempo viesse. Conforme nós nos movemos em revelação, Deus está descortinando a verdade para nós. E essa unção nava, eu quero que você saiba que pode ser ativado em você, pode estar se movendo em você o tempo todo, de para seu vizinho. Não é algo que vem e vai. Eu quero que vejamos nesta tarde, Deus tem um rio de ministério profético que Ele quer que flua através de você. Não é só para o Keith ou para o Chuck ou para algum outro profeta. Diga para o seu vizinho, isso é para mim. Você é um crente. E como crente, isto é para você. Nesta tarde, e essa motivação continue. Se você não recebeu essa palavra em línguas, este é um momento muito bom. Saia do seu cérebro e comece a liberar essas palavras. Vamos ativar o nosso espírito nesta tarde. Vamos começar a permitir que essa ativação o nosso cérebro não entende, mas o nosso Pai nos céus entende. Vamos ativar este dom no nosso interior. Que o louvor venha, comece a louvá-lo, que venha das profundidades do seu ser. Muitas vezes, conforme nós começamos a cantar ao Senhor, nesta língua espiritual, há uma liberdade, há uma liberação que vem. Estamos fazendo isso, então comece a louvar ao Senhor nesta tarde, a louvá-lo em espírito e em verdade. Agora peça para o Senhor por revelação, um espírito de revelação. Eu libero agora neste lugar, eu libero através das vias aéreas, aonde as pessoas estão assistindo. Eu digo o espírito da revelação e o espírito de sabedoria agora está sendo ativado. Uma das coisas que eu ouvi o Dutch falar muitas vezes recentemente é de que ele sentia que nesta hora Deus ia liberar sabedoria e revelação. Sabedoria e revelação. E estamos falando sobre isso nesta tarde. Então, Senhor, nós dizemos, nós continuamos a ativar esta unção em nós. Esta unção naba. Uma sabedoria e revelação vem até nós. Não é só para uma outra pessoa, mas Senhor, o Senhor tem para nós. Então nós te agradecemos por uma impartição e uma liberação disso em nome de Jesus. Você vai fazer o seguinte: você vai fazer uma lista de perguntas para o Senhor. E você vai permitir com que este nabe surja, e conforme isso está surgindo, sendo ativado, Deus vai te dar uma palavra de sabedoria, ou alguém vai vir com uma palavra de sabedoria, e de repente você saberá o caminho que você deve seguir. Decrete agora que você saberá o caminho que você deve ir. Decrete right now, you will know the way you are to go. Receba esta palavra de sabedoria. Quando você receber, anote. Você não quer se esquecer. Essa é uma das armas no seu arsenal que Deus está te dando para poder guerrear contra este momento no qual você está e sair do que Deus tem. Então, anote isso. This time you're in and come out with what God has. So write that down. Write today's date down so you don't forget what God said to you. Eu decreto. Now I'm going to loose the next part of this. Que prevê vai começar a ser ativada no povo de Deus. Prophecy will start acting in God's people. para prever o que está adiante. Deus não faz nada sem antes dizer aos seus profetas. Eu libero essa profecia. I lose predictive prophecy. De repente você vai começar a ver essa situação na qual você está. E Deus vai começar a te mostrar o fim dessa situação. E a sua fé vai começar a se levantar. E você irá. E a sua fé vai começar a se levantar. Em direção ao fim da minha fé, eu não abrirei mão. Eu estou movendo em direção a isso. E alguns de vocês que nos dias passados, vocês ouviram ou deram profecias que prevêem e você não viu isso acontecer. E havia algo em você que fechou e você disse que eu jamais farei isso novamente. Hoje nós quebramos o poder disso de sobre a sua vida. Você sabe mais agora do que você sabe naquela época. Algumas pessoas fizeram as coisas difíceis por causa disso. Eu quero que você saiba que há mais revelação e mais sabedoria do que nós sabíamos há 20, 30 anos atrás. Então nós quebramos o poder disso agora. Aquilo que diz que eu jamais farei isso novamente, eu jamais declararei uma palavra assim. Nós quebramos isso sobre essa pessoa e eu digo, elas declararão a palavra do Senhor, declararão profecias que prevê, vão saber o que Deus está dizendo. Não perderão, mas serão confiados. Permita que o Espírito de Deus comece a repousar. Take a breath and let the Spirit of God just begin to settle. At a good barrier. Tem alguns de vocês que estão numa barreira boa. O Senhor quer que você se mova, avança. A boa barreira para um novo lugar excelente. Profetize que você atravessará o muro, que você atravessará o muro. Prophesy that you'll go over the wall. Prophesy you'll go over the wall. José é um ramo que se estende sobre o muro. Profetize agora esta unção que virá para poder fazer com que você seja estendido sobre o muro. Você é ungido, mas a unção para fazer com que você vá do bom para o excelente, o ótimo, virá para que você atravesse o muro. Alguns de vocês, eu te vejo. Você precisa estar chutando algumas coisas que estão te prendendo no bom. Renuncie isso. Decrete que essas coisas que estão te prendendo naquilo que é bom só estão sendo removidas. E agora a circunstância na qual você está. Para que você cause. Than what you presently are. E nós quebramos o poder desta satisfação que está tentando te manter aonde você está. Essa satisfação que diz, pelo menos eu estou melhor do que eu estava 10, 20 anos atrás. Pelo menos eu estou melhor do que onde os meus pais estavam. Aquilo que tenta fazer com que você seja satisfeito e perder o melhor que Deus tem para você. Nós dizemos que nós quebramos o poder disso sobre você. Nós proibimos a ação. Nós dizemos não mais. Mas nós estamos pressionando para a grandeza que o Senhor tem para nós. Agora profetize para alguém. Profetize para alguém do seu lado. Prophesy to someone around you new contracts. Profetize uma nova oportunidade. Prophesy to them a new opportunity. Um novo favor. prophesy to them a new favor. Profetize que a rodovia para sua ótima, excelente jornada está começando a se formar. For their great journey is beginning to form. Deixa eu ativar mais uma coisa em nós. Ative a palavra de conhecimento. É uma palavra sobrenatural. Ela será um flash. Você terá. Será. Que nenhum homem poderia revelar. Você saberá algo sobrenaturalmente. E assim trabalha junto com a palavra de sabedoria, decreto que será ativado. E alguns de vocês crescendo, este dom já estava operando em você, você só não sabia o que fazer com ele. Você não sabia porque você sabia algumas das coisas que você sabia. E havia algumas coisas que você queria não ter sabido. E você tentou se espalhar fugir deste dom porque você não queria saber de algumas das coisas. Mas Deus diz hoje, Ele está reativando isso e nós dizemos, não mais você rejeitará o dom que Deus te deu. Nós estamos agora, assimile o dom e diga para o Senhor hoje, Senhor, eu assimilo este dom, receba, restaura este dom que você destinou para mim desde o ventre da minha mãe. Ative em mim mais uma vez, eu não rejeitarei mais, mas eu assimilo o seu dom. Agora ative o dom da profecia. Ative em duas ou três pessoas ao seu redor. Impõe as mãos sobre eles e decrete que todos nós profetizamos de acordo com o dom, de acordo com a fé. Ative o dom da profecia. Ative o dom da profecia. Activate the gift of prophecy. Activate the gift of prophecy. Se você nunca profetizou, agora eu quero que você abra os seus lábios e permita que Deus comece a encher. E permita que algo comece a ser ativado. A fé vem pelo amor. Rompa qualquer espírito de amargura. Este mês está associado com isso. Diga que toda amargura vai embora. Qualquer coisa que você precisa reconciliar será reconciliado. Decree anything you need to reconcile will be reconciled. Não seja amargo, não fique amargo nas suas circunstâncias. Se você sente que houve uma amargura que estava tentando fazer a você, erga suas mãos e que alguém ponha as mãos sobre você e decrete que a raiz da amargura será extraída. A amargura, o amargo se tornará doce. The bitter will be made sweet. E agora eu vou pedir para que o James venha. Now I'm going to ask James to come up. A voz dele é como o mel. A palavra do Senhor é como o mel. The word of the Lord is like honey. Agora diga para o Senhor que você está pronto para ouvir. Now just tell the Lord you're ready to você hear. Quer ouvir de uma nova forma. You want to listen in a new way. A palavra do Senhor. Prophetic anointing. Lift your hands and say, "Rain on me." Algo. Alguns de vocês estão ficando presos porque no seu passado você teve abuso de droga, você usou drogas e aquela adrenalina está impedindo a adrenalina do Espírito Santo. Agora erga suas mãos e seja limpado daquela adrenalina que veio. Aquela dimensão de liberação sobrenatural que não é o melhor que você poderia experimentar. Decrete agora que isso está saindo do seu corpo e até a sua memória. Agora permita que o James cante isso sobre você novamente e que a adrenalina do Espírito Santo venha sobre você do seu espírito. Não, química, não da liberação química no seu cérebro. A palavra do Senhor limpa, quebra, como as águas poderosas. A voz do Senhor. E a palavra do Senhor. Agora alguns de vocês, nos dias anteriores, no passado, você viveu sobre algum abuso, algum controle. E por causa disso, há algo em você que sempre precisa estar em controle. E você não consegue permitir com que este rio flua em você por causa do medo de estar fora de controle e não ter controle sobre o que acontece ao seu redor. Agora Deus vai te libertar de qualquer espírito de controle que tentou te controlar ou fazer com que você controlasse, para que você possa permitir que a liberdade deste rio flua em você. Deus está no controle e Ele está em controle da sua vida. Então, Senhor, nós te agradecemos e nós quebramos o poder de tudo aquilo que falou com essas pessoas há tanto tempo atrás, que eles sempre precisavam estar em controle, e o medo de perder controle. Senhor, nós entregamos isso a Ti. O Senhor está em controle. Então flua como um rio poderoso em nós nesta tarde. Flua como um rio, Senhor. Vocês estão aqui hoje. Você tem medo de ouvir a palavra do Senhor. Se você é essa pessoa, erga sua mão. Deus quer te libertar agora. Se você tem medo de ouvir a palavra do Senhor e como isso afetará a sua vida, eu decreto que o poder deste medo, o espírito deste medo, eu ordeno agora que você saia agora no nome de Jesus. O espírito deste medo, eu comando você a deixar em Jesus' nome. É como o brilho do sol passando pelas nuvens, fazendo com que seja um novo dia. Cada vez mais brilhante, fora a escuridão. A palavra do Senhor vida. It's like the wind that carries new life. A nova estação. O Espírito de Deus vai como deseja. Nenhum homem pode controlar este Espírito. Senhor, nós recebemos o Seu Espírito para fluir em nós de novas formas. Eu quero que você ponha as mãos sobre alguém e diga: Ele está vindo de novas formas, novas formas, novas formas, em Iowa. E diga: Ele está vindo em novas formas into Iowa. Novas formas no estado de Arkansas. Na Flórida, Houston, abra o portão e permita que o Espírito entre de novas formas. Carolina do Sul, você não pode parar com o portão antigo da forma como Deus está entrando nesta estação. Mississippi, ao povo levantar do rio do Espírito. Mississippi, there's a new rising of the river of the Spirit. A minha mão dançante fará com que você seja levantado. Começarei a te chacoalhar até que você esteja regozijando em mim. Taiwan, prepare-se. Porque você se tornará um o dragão com vitória e um som de prepare-se, porque o Espírito de Deus haverá um terremoto, três terremotos para aquela nação, e o Espírito de Deus para novos caminhos de vitória. And the Spirit of God will break open new paths of victory. A palavra do Senhor é como uma espada. Uma espada. It's like a sword that causes you to see the real again. É como fogo. Chicago, fogo surgirá em você novamente. Chicago, a fire will São Francisco, prepare-se. O fogo queimará. San Francisco, get ready. Fire will burn away the thorns of perversion. Está se levantando, queimado. Agora deu brado nos céus. Now give a shout up into heaven. Agora eu quero que você faça algo. O brado do Senhor vai diante deles. Eu quero que você ore no homem espiritual e brade o máximo que você conseguir. Look into someone's spirit, man, and shout as loud as you can. Agora profetize para alguém. O brado do Senhor está em você. Now prophesy to someone, the shout of the Lord is in you. Alguns de vocês têm estado com medo de permitir que o brado do Senhor seja liberado. Some of you have been afraid. O brado do Senhor está no seu corpo. The shout of the Lord is within his people. Senhor, nós ativamos este brado para ser liberado. Lord, we activate that shout to come loose. E o doente será curado. E o coxo andará. And the sick will be healed. And the lame will leap. O que está morto ressuscitará. What's dead will resurrect. Doenças no sangue serão curados. Brade. Blood diseases will be healed. Shout. Agora, instrumentos profetizam, ouça o som e permita que o espírito de profecia surja em você. Hear the sound and let the spirit of prophecy rise up within you. E eu digo para você, um novo dia está surgindo. And I say to you, e o que o dia tinha sido para você agora está se tornando noite. Eu digo para você, eu te darei conhecimento na noite. para que você possa decretar o romper de um novo dia quando ele surgir. Eu digo para você, um novo dia se levantará. Senhor, se você decretar que ele surgirá. E eu diga, venha a sua sacada e olhe, porque eu estenderei a sua linha de horizonte de onde ela está atualmente. E a sua referência será mudada, disse o Senhor. And the frame of your reference will be reframed, saith the Lord. And I will serenade you as you stand, and I will invite you to come into the land I'm opening to you. I say, come out and stand with me and overlook. E você verá o mover dos seus inimigos. E você se preparará antes que o inimigo chegue na sua porta. And you will prepare yourself before the enemy arrives at your door. Fique quieto e saiba que eu sou Deus. And know that I am God. Agora, Pai, nós recebemos a unção para sermos liderados por águas tranquilas em dias à frente. O Senhor acabou de acalmar um rio que estava atormentado, que teria destruído muitos. E o Senhor agora nos liderará por águas tranquilas. You will now lead us by em um lugar em que os nossos inimigos precisam se submeter. Into a place where our enemies must submit. Abençoe duas ou três pessoas ao seu redor e diga: vá com Deus. Bless two or three people around. Fique e seja. Aquiete-se e saiba. Go with God, be still and know. We'll see you back conforme here. Nós, hoje à noite, conforme nós entrarmos na unção de Neptali. 6:30 lá. Mais ou menos, 6:30, 6:45. Uau!